sendo centro Recife, 133.25, alterne 133.95. Vai chamar Recife em 13325, alterna 13395, voo 1161. encontra agora no 07, posicionamento. Sim, se autorizar, se eu perguntar, sim. São 3601, estou autorizado o táxi, reparte 1, táxi em dia, são 010, chame torre 1895, existe no 011. Ok, parte 1, dia ponte 010, chama torre. Santana 3601, no ponto esperando 0, pronto. A 3601, autorizada a linha de decolar, vento 090 graus, 10 mais. A linha decola, pista 10, Santana 3601. São 3601, decolada 0600, chame controle 120 decimal 8. 208, confere, tá? 3601. Assim, 120.8. Ok, obrigado, boa. Boa, boa, tá? 3601, decolado da El Letra na Escuta. São 3601, bom dia, contato radar, chega para o nível 360, autorizado direto Letra. Obrigado, obrigado, tá? 3601. É, leva a coordenação para 3601. Obrigado. São 3601, autorizado direto à posição POSMO. Maravilha, POSMO, Papa Oeste, Sierra, mais telefone. Obrigado, tá? 3601. Esse cone está autorizado Guarulhos, nível 360, decola piscina 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. E a piscina 0 Taubaté. Controle de salva do Opera 1208, aciona 5155 transponder. Fazer 5 anos com o presidente com a Red, são prontos para o seu adicionamento. 239, estou autorizado com Congonhas, nível 360, decola piscina 0, curva à direita na saída da Euleda Motiva, e a Pizuluma 0, por base, a Pizuluma meio, prossegue conforme rota. Controle Salvador, Pereira 1208, aciona 5156. Ok, autorizado 360, Paulo Congonhas, pronta piscina 0, curva à direita na saída da Euleda Motiva. Então, Pizuluma 0, por baixo, para todos os meias. 208, controle, fundo, meu transporte. 1229. 1229, presidente, está correto, tem um plano para o estacionamento. Samuel, 1229. Solo Salvador. Azul, Alfa, Siri, Golf. Prossiga. Azul, Alfa, Siri, Golf, solicitando reboque do pátio, pátio 3 até o pátio principal, posição 9. Autorizado até sair do pátio 3, aponte para ingresso 71. Alfa, Siri, Golf, ciente. Paulo Salvador, Montinho, Xané, Meia, Luz, Pus, Ramon, Beca, Xané. Xané, autorizado, chamando o táxi. Passa pro Fingo, fica atento ao pushback do Evolis da Avianca, posição 05. Fingo, está pro salvo. Mas o Alfa que chegou está pelo salão. Não compreendi um pouco a informação. Prossiga. Bem, fique apenas atento ao Evolis da Avianca, que efetuará o pushback até a saída do pátio 3. Ok, ciente. Mas estamos autorizados a sair e a reportar o ingresso do pátio principal, correto? Afirmo, tentando apenas ao tráfico do Tibecano. Muito obrigado, Alfa que chegou, te agradeço. Tucano 3171, informação, Bravo, autorização, Guarulhos. Tucano 3171, autorizado Guarulhos, nível 320, decola Tucano 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upsilon 0, Tabaté. Controle Salvador, Pera 1208, aciona 5162. 320 aprovado, Guarulhos, Tael, Leda, Motiva, Uniforme do Luno 0, Tomate. 308, controle, 562, canal 3. 171. Canal 3171, procedimento correto, pronto, feedback, saneamento. Canal 3. D251, autorizado o táxi via Índia, ponto Serra Pistana 0, chame torre 1895, ajuste na 011. Chilené 251, decolar 229, chama o controle 120, décima 8. Controle 1208, Lucha 62, 1 no grato, bom dia, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, Lucha 6251, na Israel, passa 1500. Chilené 251, bom dia, contato radar, chega para o nível 360, autorizado direto Ledra. Atendeu 360, direto Ledra, Lucha 6251, no grato. Autorizado táxi em dia, vamos esperar no zero, chame torre 11895, ajuste altímetro no 011. Ok, autorizado de índia, considere de 011, no ajuste no 229. Oi, bom dia, 1229, autorizado a linha de manter, pistola 0. Para a linha de manter, 1229. Solo Salvador Azul, FOA Golf, Polícia Grátis, Mal Função 9. Autorizado, já passou o término. Ciente. Estacionamento 3171, posição 06. Alfa XI Golf, mantém a posição. 2-11, decolagem autorizada, 090 graus, 099. Colagem autorizada, 10, 229. Azul, Alfa XI Golf, mantém a posição. Yogi, o carro foi visto de fora. Alfa, vindo de Fox. Diga. O vindo de Fox solicita autorização de reboque do pátio 3, a posição de número 5, pátio 1. 29, só 2400, está subindo. Do 1229, bom dia, contato radar, chegou para o nível 360, autorizado direto Leda. Mando Leda, 1229. Chama 6251, eu chamo Centro Recife, 133 decimal 25, alterne 133 decimal 95. Bom dia. Bom dia. Segundo 229, eu escuto. Uno tá de Índia, quando espera na 0, chame torre 1895, registro ativo 0 no 2. E 2, parte 1, Índia, quando espera 295, tá de Alfa Sui Golf, após a mensagem de Avoisetã, autorizado para seguir até 09, retorno no término.